DJ Pablo MG, solta o grave, bota pra torar, bota pra torar, bota pra torar, na hora do racha eu vou te abafar, bota pra torar, bota pra torar, se bater de frente a chapa vai esquentar. Não aguentou, desacreditou, na hora do racha, eu que boto terror, na hora do racha, eu que boto terror, o grave bate forte, aqui tem disposição, é muita pressão pra saco de vacilão, é muita pressão pra saco de vacilão, então bota pra torar, bota pra torar, deixa o grave bater, eles têm que aturar. Bota pra torar, bota pra torar, deixa o grave bater, eles têm que respeitar. É o DJ Pablo MG, MC Douglas MG. Bota pra torar, fazendo tudo tremer. Bota pra torar, fazendo tudo tremer.